você dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente. Visitas agendadas são só pra clientes. Sempre que eu vejo você dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente. Visitas agendadas são só pra clientes. Vou deixar o Douglas me tentar onde ele quiser. É hora de cutucar, eu fico até de pé. Não conte o tempo da sessão, não. A qualquer hora posso estar de volta quando a minha próstata gritar. Doug, Doug Boy, cê tem eu tenho esperança. Quando eu tô todo assado, é só você que manja. Tenho toque delicado, teu dedinho dança. Eu largo meu varejo, cê larga seu emprego. A gente vai pra longe pra poder ter dar meu rego. Então não tenha medo, foi você que ensinou. Respira fundo, lá vai dedo agora, let's go. Vou deixar o Douglas me dedar onde ele só quer deixar.